Que grave é esse, pretinha, que teu bumbum balança? Que grave é esse, loirinha, que teu bumbum balança? Que grave é esse, moreninha, que teu bumbum balança? DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Thank you. pouco de quê? Um pouco de ousadia. Essa é a voz, menina, que quer descer na pista. Então vai, menina, chegou sua hora. Pode sentar e agitar, se revela, se solta. Menina, senta em cima, quica. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Desce em cima e quica, e quica, e quica. Pula, pula em cima e quica, e quica, e quica. Se tu tiver cansada, pode revezar com a amiga. Menina, senta em cima e quica, e quica, e quica. Desce em cima e quica, e quica, e quica. Pula, pula em cima e quica, e quica, e quica. Se tu tiver cansada, pode revezar com a amiga. Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. We'll be right back. Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Sou muito feliz. O seu bumbum, sento legal. Aí, novinha, tu tá sensacional. O seu bumbum, sento legal. Rebolou gostosinho e me deixou muito feliz. O seu bumbum, sento legal. Aí, novinha, tu tá sensacional. O maneirinho tá mandando pra moleque, tá no grau. Vai, se joga legal. Vai, se joga legal. Ô mulher tá gostosinho. Ô mulher tá na moral. Vai, se joga legal. Vai, se joga legal. Se joga legal. Vai, se joga legal. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Sou muito feliz. O seu bumbum, sento legal. Aí, novinha, tu tá sensacional. O seu bumbum, sento legal. Rebolou gostosinho e me deixou muito feliz. O seu bumbum, sento legal. Aí, novinha, tu tá sensacional. O maneirinho tá mandando. Moleque tá no grau. Vai, se joga legal. Vai, se joga legal. Vamos. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Sereca na pica. pica, xereca, xereca na pica, na pica, na pica, ela pula xereca, xereca na pica, toma xereca, xereca na pica, passa xereca, xereca na pica. Eu sei que ela tá gostando, toda hora na piroca novinha pra bate, bate, bate, bate, bate, bate. Vai na piroca suave, suave, suave. Vai na piroca suave, suave, suave. Vai quitando, vai novinha, cogita que é sacanagem. Vai na piroca suave, suave, suave. Vai na piroca suave, ha, suave, suave. Vai quicando por cima, quicando, quicando por baixo. Vai quicando, vai novinha, deixa a chata pedir. Então preste atenção. Caralho, olha DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Pras novinha, que desliza, desliza e quica, que desliza. Pra deslizar no talento, tu tem que babar minha pica. Desliza e quica, que desliza, desliza e quica. Detectou no seu olho. olhar que DJ tá Samuel gostado. Moraes. DJ Samuel Moraes. Vai convocando as amigas, eu me amarro na putaria. Putaria. Putaria. Putaria. Putaria. Putaria. Que diz, que diz, que diz, que diz, que diz, que diz, que diz. Dançando, dominando a pista toda. Rebola tipo danadinha, danadinha. dança de um jeito que eu não tô aguentando. Elas dança de um jeito que eu não tô aguentando. Elas dança de um jeito. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Desse jeito tá demais, menina, eu tô gostando. Então para na posição, Léo MG tá chegando. Eu vou por baixo e tu sento, sento, sento, sento, sentando. Tu sento, sento, sento, sento, sento, sento, sentando. Tu sento, sento, sento, sento, sento, sento, sentando. Fico por baixo e tu sentando. Tu sento, sento, sentando. Eu vou por baixo e tu sentando. Tu sento, sento, sentando. Fico por baixo e tu sentando. De um jeito que eu não tô aguentando, elas dança de um jeito. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Desse jeito tá demais, menina, eu tô gostando. Então para na posição, Léo MG tá chegando. Eu vou por baixo e tu sento, sento, sento, sento, sentando. Tu sento, sento, sento, sento, sento, sento, sentando. Tu sento, sento, sento, sento, sento, sento, sentando. Fico por baixo e tu sentando. Tu sento, sento, sentando. Eu vou por baixo e tu sentando. Tu sento, sento, sentando. Fico por baixo e tu sentando. Tu sento, sento, sentando. Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes.

DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Ela pula encaixando, na pica. Ela pula encaixando, na pica. Ela pula encaixando. dirigindo. Vai mole, vai mole, vai mole, vai mole, vai mole, mexe o bumbum. You gotta be for me. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Ligada no esquema que eu vou logo te avisando. Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. No esquema que eu vou logo te avisando. Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando. DJ Samuel Moraes. DJ Samuel Moraes. Quer saber que putaria é essa? O DJzinho tá tocando DJ e ela dança de Samuel perna, Moraes. Aí eu te DJ pergunto, Samuel Moraes. Que putaria é essa? O DJzinho tá tocando e ela dança de perna. Que putaria é essa? O bonde passa e sarra nela, o bonde passa e rola.